3520, é o... Torre voltando. Você tem condições de preparar para a decolada 10? Negativo. Então vamos fazer a mudança de cabeceira para a pista 10. O vento está estabilizado agora, um traveso direita com meia dúzia nós. A partir de então, pista no zero. Então 3520, e após eu informarei a saída. Então 3520, saída será Puca com Puca Aracaju. Puca Aracaju, sim. Sente. Da 3520, então com 9 na volta, treinamos Recife, 3 horas de autonomia. 9 horas. 3320, qual a alternativa? Ciente, Índia Alfa, ajuste no 0 no 5, reporta para pronto. Índia Alfa, reporta pronto, 3320. Portugal 158, Tower. 3520, está pronto para ingresso. 3520, autorizado. Ingresso de decolagem, ajuste no 0 no 5. Ali decola, 3520. Portugal 158, Tower, go ahead. Portugal 158, now is Foxtrot. Correction. Foxtrot information. Portugal 158, copy Fox information, and anytime ready to copy. Ok, just a minute, copy. 3520, após decolar, chama o controle, 1935, chama a viagem. 1935, após 3520. 2805, autorização Natal. Qual nível, Natal? 390. 39, informação Foxtrot, aguarde copy, 1805, tem uso no 0, sai da PUCA. Lisbon, flight level 370, Bonner on 10, then left turning. Departure will be Puka, Z4 transition. Then interceptor way up is 10, up to Natal. After Natal, clear to Lisbon, flight plan route. Saudade departure on frequency 119.35, and scope code is 5127. ATC clears Portugal 158 to Lisboa, flight level 370, takeoff runway 10, left turn to Puk, execute Phuket departure, Zipa transition, interceptor per Zulu 102 Natal, then clear to Lisbon via flight plan Hoot, departure frequency 119.35, squawk 5127. 158, with back is correct. Coming back to push and start up, get 11. Let's go 158, auto. Radar vigilância, sube e mantém nível 190 na saída PUCA, da 3520. PUCA 190, 3520. Diga. 805, autorizado Natal, nível 39, aerovia, peso Luno 0. Decolagem 1-0, com a esquerda, saída PUCA Zipar. Controle 1935. E o transponder 5131. 390, via peso 1-0 Natal, decolando 1-0, com a esquerda, PUCA Zipar. 1935, controle 5131, transponder 805. 805, correto, reporte pronto no 612. Passará. Portugal, clear, come back to deck. 158, clear for push and start for deck. Salvador approach. Good evening, Azul 4062, formation Echo, passing 245 to 150. Azul 4062, descend via Maria Arrival until 4000, altimeter 1015, expect ILS X-ray runway 10, the first 90 meters, it's not available. Azul 4062. Roger, descending via Maria Arrival until 4000 feet, 1015, and we request RNAV for runway 10 if possible. As it's possible, after ETAP position, we'll clear flight direct to Serra Vito 366 for final GPS runway 10. Azul 4062. Roger, after ETAP position, direct to Serra Vito 366 for GPS for 10. 4062. São 3520, chame Recife agora na frequência 12685. 2085, Recife, está 3520, boa Azul 4062, clear descent to 2500. Clear to descent to 2500, Azul 4062. Boa noite, voo no 606. Está ciente da informação, é com autorização para maior. 606, boa informação agora. Foxtrot, estou no zero em uso. Maceió, qual nível? Copiou 35. 35, aguarde cópia. 606. Salvador, Azul 4062. Go ahead. We are a little bit high for descent, so we request possible at the position Serra Vito 366, A360 by the left or by the right at your discretion to lose altitude. Clear by left to lost altitude, Azul 4062. Roger, at Serra Vito 366. We're gonna make 360 by the left. 4062. 1016. Call me, how is George ready? Portugal 158, we are via Juliet Alpha to Olympic Point 10, match 1016. Salvador, go 1714, com a Foxtrot para Aracaju. 714 Aracaju, qual nível? Quase sendo repetitivo, cara. 723, número 2 para cópia. Graças, 714. Aguarde a passagem, vai passar o Air Portugal a cauda. E após, pode executar o push e informe táxi no 805. 7, após o Air Portugal, está livre, na 62, então 805. Nível 350, Aerovia Peruíbe 58. Decolagem no zero, curva esquerda, saída Puca Aracaju. Controle 1935, transponder 5133. 350 autorizado para Maceió, via Peruíbe 58. Decolo no zero, esquerda Puca Gilmar Aracaju. 1935, 5133, gol 1606. 606, cotejamento correto, reporte pronto. Portarão 1606. Azul 462, clear for final, RNAV, runway 12, Azul 462. Roger, clear for RNAV, runway 10, car 062. Clear line up and take off, wind is 170 degrees, 10 knots. Clear line up, take off, report to go 158. 4062, contact now tower, 118 decimal 6 by. 118 decimal 6 by, Azul 4062, have a nice night. 118 decimal 6, Azul 4062. 118 decimal 6, 506, sir. Torre Salvador, muito boa noite, é o Azul 4062, a 3 milhas do Serra Vitor 372. 062, boa, continua a próxima sala, guarda no zero livre, ajuste no zero, no 5. 1015, aguardando pista livre, 4062. Táxi, voo no 805, 58 a bordo, 3 horas, altera Maceió. Azul 4062, cheque trem, ajuste no 0, 1560 graus 79, autorizado pouso no 0. Livre pouso no 0, tem stand-by checado 4062. 805, Juliette Alfa, reportando espera pronto, 1015 no ajuste. 1015, Juliette Alfa, voltará a ponte, espera pronto, 805. Salvador 1606, portão 8, pushback e acionamento. 06 no 8, autorizado, reporte táxi. Autorizado, pushback e acionamento, reporte táxi 9606. 805, após o pouso do azul na curta, ali mantém. Após o azul, ali mantém o 805. 714, pronto a copiar? Pronto, copia o 714. 714, autorizado Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Decolagem no zero, curva esquerda, saída Puca, Jamo, foi direto. Controle 1935, transponde 5136. E Aracaju, 230, Golf 677, decola 210, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 1935, aciona 5136. Vai chamar pronto, gol 714. 714, correto. Autorização, só um minutinho pra cópia. Tem, se você acionar os reatores na posição mais 40. Ele é pra iniciar o acionamento? É, não sei a coisa mais lenta, aguarda na costa. Ciente, autorizado o acionamento na posição, aguardando o push. Vai puxar após o troço dessa companhia do 08, ok? Ciente, Azul 4062, Solo 59 na minha escuta, Alfa Kilo, Pad 3, fica atento ao sinalizador. Na sua escuta, Alfa Kilo, Pad 3, 4062. Ajuste no 015, 60 graus 8 nós, decolagem autorizada. Tive decolagem com 1015 no 805. 896, pronto para cópia. Vai para cópia, 896. O voo no 896 autorizado, João Pessoa, nível 370, Aerovia Peruísque 58. Decolagem 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1935, transponder 5135. 370, Aperbisco 50, colada 10, com esquerda, Puca, Aracaju. Controle a bosta, 1935, transporte 5135, voo no 896. 896, correto. Correndo com a equipe de solo. O pushback, reporte táxi. Puxa, o campo táxi, voo 1896. Afirmo, coordenação com a equipe de solo, ok? 9. Para o táxi, gol 1606 com 72 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 10 minutos. 605, ajuste 1095, Juliette Alfa, reporta ponto espera pronto. Com N15 via Juliette Alfa, reporta ponto espera pronto, 1606. 1805, decolada 01, controle 1935, boa viagem. 1935, boa noite. 126, decimal 85. 12685, FQL 158. Boa noite, Débora. Boa noite, boa viagem. Obrigado. Professor Salvador, boa noite, 805, vai cruzar 2 mil pés na Puca de Bar. Boa noite, 05, contato radar vigilância, sul mantenha o 390, boa noite, 05. 390, 805. Só para confirmar, o Azul 4062 está autorizado em ingresso do Pad 3? Afirma, autorizado, fique atento ao sinalizador. Positivo, estaremos atentos. Obrigado.